terra, na terra, o homem faz guerra. É só cela, droga, destruição, devastar, mata, animais em extinção. Polui a água, polui o ar, haja pulmão, doidão pra respirar. E chuva cai aqui, molha o asfalto, olha o arco-íris colorindo lá no alto. A luz do dia, que maravilha, essas coisas não se vê todo dia. É um fenômeno da natureza, é belo, é puro, é uma beleza. Bem-vindo à noite, bem-vindo à escuridão. Linda estrela, brilha, constelação. Neste mestre, céu azul. Sou habitante aqui da zona sul. Amontoado se pá numa favela, onde louco é mato correndo pela viela. Acenda a vela, rezo, peço proteção, paz, amor, saúde nessa oração. Nessa oração.